irmãos e irmãs santos, na graça de Deus, queridos no seu amor, conosco sintonizados agora em oração, boa noite. O livro de Samuel, o primeiro de Samuel, no capítulo 3, nos convida a rezar: sois o Senhor, fazei de mim o que for do vosso agrado. Nas situações penosas da vida, isto é, nas incompreensões, nos insucessos, nos infortúnios, nos ambientes difíceis, fujamos da tentação de raciocinar se são justos ou injustos, de atribuí-los à malícia de outrem ou indagar os motivos. Ao contrário, havemos de, com um puro olhar de fé, ver em tudo a mão de Deus, que prova sua criatura para purificá-la. Pela profunda fé, Jó, ao anúncio da perda dos homens e dos filhos, cai por terra em adoração, dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Também mais tarde, entre trevas e angústias, ao se lamentar, protestando sua inocência, reconhecerá pela fé que Deus, permitindo, embora sofrimentos inexplicáveis, é sempre justo e sábio, e não é lícito ao homem indagar a conduta divina. Assim lemos no livro de Jó, no capítulo 9: Deus não é um homem como eu, com quem eu possa discutir. Cessará, enfim, a prova quando se abandonar completamente aos misteriosos desígnios de Deus, renunciando a todo raciocínio e a toda defesa pessoal. Motivos ainda mais altos tem o cristão para se entregar a Deus na hora da provação. Sabe que Deus é seu Criador e tem todos os direitos sobre ele. Sabe também que Deus é Pai e o prova não para o atormentar, mas para o purificar, santificar. Sabe que Deus se fez seu irmão e, ao assumir a carne humana, quis padecer para expiar em si todas as misérias humanas e fez da dor o sacramento da redenção. Fixando o olhar em Cristo, que sofre inocente, o cristão compreende quanta necessidade tem de participar dos padecimentos de Jesus, pois, como pecador, só assim conquistará a inocência perdida e a pureza perfeita. Além disso, sustenta-o uma invencível esperança, porque os sofrimentos do tempo presente, nos diz a carta aos Romanos no capítulo 8, não têm proporção alguma com a glória que se há de revelar em nós. Aliás, Deus é soberanamente livre, não leva duas pessoas pelo mesmo caminho, não se prende a esquemas fixos, dosa dores e alegrias, alterna trevas e luzes conforme seu beneplácito e as necessidades de cada pessoa. Certo é, porém, que quanto mais deseja levar uma criatura à íntima união consigo, tanto mais a purifica e prova, para lhe conceder, depois, luzes mais íntimas. E para concluirmos a nossa oração de hoje, meditemos sobre a imitação de Cristo, porque lá a seguinte oração nos é proposta: sede comigo, Senhor Jesus, em todo lugar e em todo tempo. Seja minha consolação privar-me, de bom grado, de toda a consolação humana, e se me faltar também a vossa, sirva-me de consolação suprema a vossa vontade, que assim justamente me prova, e não estareis sempre irritado, nem serão eternas as vossas ameaças. Ó Senhor, contanto que minha vontade permaneça reta e firmada em vós, fazei de mim o que for de vosso agrado. Não pode deixar de ser bom o que de mim fizerdes. Se me quiserdes nas trevas, sede bendito. Se me quiserdes na luz, sede outro sim bendito. Senhor, de boa vontade, sofrerei por vós tudo o que vos aprouver enviar-me. Indiferentemente de vossas mãos, quero receber bens e males, delícias e amarguras, alegrias e tristezas. Guardai-me de todo pecado, e não temerei a morte nem o inferno, contanto que não me aparteis de vós para sempre, nem me risqueis do livro da vida, e nenhuma tribulação me poderá prejudicar. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele a todos nós abençoe, guarde de todo o mal e conduza à vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Participe agora na sua Rádio Excélsior da Santa Missa, ao vivo, direto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, na Bahia. Irmãos e irmãs, sintonizado na Rádio Excélsior, Rede Excélsior de Comunicação, meus irmãos internautas, o nosso boa noite. Irmãos presentes na Igreja Nacional da Conceição da Lapa, na Vila Joana Angélica, Salvador, Bahia, o nosso boa noite. Eucaristia é a palavra que significa ação de graças. Aqui nos reunimos para louvar e agradecer a Deus pela sua ação em nossas vidas. Hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2016, no calendário litúrgico da Igreja Católica, estamos vivendo a 33ª semana do tempo comum. Meu irmão, você presente aqui na Igreja Nacional da Conceição da Lapa, irmão sintonizado na Rede Excélsior de Comunicação, coloque nesse momento no altar do Senhor a sua motivação. O que é que seu coração tem para celebrar? Juntamente com as intenções da nossa comunidade, faça também o seu agradecimento, o seu louvor. Essa celebração é em ação de graças pelos aniversariantes de hoje da família Excélsior Vida. Rezamos também pelo aniversário de Humberto Luiz Guimarães. Rezamos também nessa Eucaristia em memória dos nossos irmãos Constâncio Nascimento Cabral, sétimo dia de retorno à casa do Pai, Jorge Ferreira de Souza, Maria Angélica Santos Mato, Eurides Nery de Santana, Daniel Santana de Alcântara, André de Souza Almeida, Rossel Marcos Fernandes Ora, Wellington Negreiro Silva, Dansfor Lancelote Giuseppe, Romeu Correia Fraga, Maria Petronília dos Santos, Erundina Carvalho dos Anjos, Maria Joaquina da Conceição, Dolores Alexandre Veloso Lima, Angelita de Veloso Lima, Dolores Granderola Rezende, Alexandre dos Santos Silva, Davino Tavares dos Santos, Júlio Vieira Lima, Lucas Cabral. Com o nosso canto, acolhemos o presidente da celebração, Padre Lázaro Muniz, e a equipe de celebração. Dolores Ganderela Rezende. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Aqui, quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Quando estamos de alegria surge entre nós, em adoração ao teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, para celebrar a graça do Deus que está aqui no meio de nós, peçamos perdão dos nossos pecados. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Além das intenções que já colocamos, quero que cada um traz em seu coração, pelos irmãos falecidos, enfermos, por todas as nossas necessidades. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus tem a força de transformar a vida das pessoas, assim como a chuva da terra produzir fruto. Para o cristão não basta ouvir a Palavra de Deus, é preciso acolhê-la com gratidão, aplicá-la com amor, em favor do próximo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Aquela mesma voz do céu, que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo: vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce a paladar, vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce a paladar, vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce a paladar, vossa palavra, ó Senhor. Como é doce a paladar, vossa palavra, ó Senhor. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, na saudação especial àqueles que vêm celebrar em memória de seus entes queridos, e nós também nos colocamos em prece pelo padre Ligivaldo, que partiu semana passada, também pelo cabeleireiro Valdir, que foi assassinado. Quantas pessoas nos pediram orações por ele, por sua família e por tantas pessoas que têm sido assassinadas ou morrem prematuramente, vítimas deste mundo tão violento. Peçamos a Deus também o perdão das faltas de todos nós nesta Santa Eucaristia, na qual Jesus nos alerta que nós devemos fazer da casa de Deus um lugar de oração. E quando Jesus fala do templo, não fala apenas desse espaço, mas também dele. Aqui estamos numa igreja que há alguns dias também foi violentada em sua dignidade. Para os que estão aqui na igreja, ainda podemos ver o sacrário que foi danificado, destruído por vândalos, por meliantes que vieram buscar o bem que tinha dentro desta igreja. E o grande bem, na verdade, desta igreja, como das nossas igrejas, é o próprio Jesus. Hoje nós recebemos de volta uma igreja que também, pela graça de Deus, foi restaurada, a igreja de São Domingos de Gusmão, lá no terreiro de Jesus, depois de mais de 20 anos em que a nave central estava fechada por desgaste do tempo, por desgaste das imagens, das obras de arte. E agora, graças a Deus, mais um templo para que a gente possa transformá-lo sempre mais em casa de oração. Mas Jesus espera, antes de tudo, que o nosso coração e a nossa vida sejam esta casa de oração. Por isso nós somos templos vivos do Senhor e queremos viver de forma concreta esta condição de sermos lugar onde Deus habita. Que as nossas vidas sejam marcadas por esta graça. A palavra de Deus trazida a nós no livro do Apocalipse vai lembrar para nós essa experiência forte, quando João recebe a ordem de comer o livro. Ele diz ao anjo: ele será doce ao paladar, mas será amargo ao estômago. Para dizer, a palavra de Deus é doce ao paladar, nós cantamos com o salmista. Mas esta palavra quer transformar a nossa vida. É como remédio que nós tomamos e que precisa fazer o seu efeito. Deus não lança sobre nós uma palavra que não tem efeito. É importante a gente perceber isso. A palavra tem sempre um efeito. A palavra é sempre viva. E aquilo que nós pronunciamos, as coisas que nós falamos ao longo da nossa história, muitas acabam acontecendo justamente por culpa de desejos. Toda palavra lançada traz em si mesma um desejo. Pode trazer uma maldição, pode trazer uma praga, pode trazer uma obsessão. As palavras são marcadas por aquilo que o nosso coração. Jesus já lembrava: quando o nosso coração está cheio do mal ou do bem, nós lançaremos palavras do mal ou palavras do bem. Então, a palavra de Deus, mais do que todas as outras, quer ser palavra do bem para nós, mas o Senhor quer a nossa transformação. Quando não encontra dentro de nós um lugar favorável para fazer crescer o amor, a justiça e a paz, esta palavra também será amarga ao nosso estômago, porque Deus não vai se ajustar nem se associar às nossas misérias para viver conosco no pecado. Deus quer a nossa salvação e por isso espera que sejamos todos convertidos, que tomemos a decisão de deixar aquilo que nos leva ao pecado e abraçar aquilo que nos põe na graça, no amor e na paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes da nossa Rádio Excelso, queridos ouvintes da Excelso Vida, da Alvorada, logo em breve a Excelso do Recôncavo, você que nos acompanha pelas redes sociais, tenha certeza, A palavra de Deus, que é doce ao paladar, quer realizar dentro de você uma obra de transformação, de purificação. Deus não te chamou à vida nem à fé para viver na mesquinharia, na mediocridade, na hipocrisia, na falsidade. Deus nos chamou para sermos homens livres, homens que buscam todos os dias uma única coisa: ser santo e viver na presença de Deus. É para isso que nós estamos aqui, e só assim tem sentido a nossa oração, nossa fé e, acima de tudo, a nossa prece pelos nossos entes queridos. Se nós não rezamos por eles, porque acreditamos no amor, na santidade e na ressurreição dos mortos, então vã é a nossa fé. Coloquemos diante de Deus o nosso coração, nossa vida, e renovemos nele, com ele, a fé que um dia recebemos da igreja, para juntos continuarmos levando ao mundo a graça. Rezemos nessa Eucaristia, por essa semana dos leigos e leigas, pela festa de Cristo Rei, pelo encerramento do ano litúrgico, pelas paróquias dedicadas a Cristo Rei, como a paróquia Jesus Libertador, lá na suburbana, pela paróquia Cristo Rei do Universo, lá em Vila Canária, também pela comunidade Cristo Rei, na paróquia de Mata Escura, lá de Nossa Senhora Perpétua Socorro, e por tantos outros grupos e pessoas que celebram esses dias a festa de Cristo Rei. Também por todas as questões de discriminação, de racismo, nesta semana em que trabalhamos também a questão da consciência negra e que fazemos não só protestos, mas atitudes de afirmação da graça de sermos homens e mulheres das diversas cores: negros, brancos, amarelos, vermelhos, somos todos filhos de Deus, dignos da mesma graça e merecemos a mesma dignidade, o mesmo respeito. Por tudo isso, rezemos nesses dias e coloquemos no coração de Deus o nosso desejo de uma vida nova, de uma vida abençoada. Que as pessoas que amamos recebam a oração que agora elevamos em nosso coração, pelo dom de suas vidas e também por sua partida ao encontro do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Procissão das ofertas. Não há maior doação que aquela que nos fez o Pai na oferta do próprio Filho em sacrifício pelos nossos pecados. Nós associamos o seu sacrifício levando ao altar o pão e o vinho que serão consagrados. Também com a nossa oferta material ajudamos em Cristo a tarefa de evangelizar. Cantando, vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho. Proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos o Padre Ligivaldo, rezamos em memória de Jorge Ferreira de Souza, Maria Angélica Santos Matos, Eurides Nery de Santana, Daniel Santana de Alcântara, André de Souza Almeida, Russel Marcos Fernandes Ora, Wellington Negreiro Silva, Dansford Lancelot Joseph, Romeu Correia Fraga, Maria Petronília dos Santos, Erundina Carvalho dos Anjos, Maria Joaquina da Conceição, Dolores Gandarela Rezende, Alexandro Veloso Lima, Angelita de Veloso Lima, Alexandre dos Santos Silva, Divino Tavares dos Santos, Júlio Vieira Lima, Lucas Cabral, Constâncio Nascimento Cabral, no sétimo dia de sua partida para o Pai, todos aqueles que partiram nesses últimos dias, lembramos os nossos parentes, amigos, as vítimas da violência, as vítimas dos grupos de extermínio, as vítimas também da nossa indiferença, das catástrofes e todos os males, todas as formas de genocídio realizados no mundo, colocamos no coração de Deus, lembrando todos aqueles que Deus nos deu e que agora estão em seu coração. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos unir as nossas mãos, unir as nossas vozes, unir os nossos corações, para dizermos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. É Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Palavra, eu treina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei ao Deus possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em comunhão com os familiares e amigos do nosso irmão Constâncio, no sétimo dia, e também com a família do padre Ligivaldo, com a família do cabeleireiro Valdir, e com as famílias todas que estão aqui, em luto pela passagem dos seus entes queridos, ou fazendo memória, celebrando este dia, Deus mesmo seja misericordioso com cada um, cada uma. A igreja tem a alegria de estar junto da dor de cada irmão e cada irmã para celebrar esse momento e entregar à misericórdia de Deus tudo aquilo que nós desejamos em nosso coração. Pedimos também orações uns pelos outros, rezemos para sermos perseverantes em nossa caminhada. Temos alguém aniversariando que está aqui hoje? Algum aniversariante? Chegue aqui à frente. Temos a alegria também de saudar os nossos aniversariantes, render graças a Deus. Quero rezar por minha irmã Lourdinalva, vai completar a próxima semana. Rezar por todos aqueles que nesses dias, rezar por Dom Sérgio da Rocha, recebe amanhã o cardinalato lá em Roma, rezar pelo Papa Francisco, rezar enfim por todos nós, pela comunidade de Vila Canária que me aguarda, estamos indo celebrar, pelas irmandades que estarão amanhã em assembleia lá na Boa Viagem, todas as irmandades, ordens terceiras e devoções estaremos em assembleia, e por todos que fazem conosco o Ciranda, fazem a missa, fazem a Rádio Excélsior da Bahia. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós e depois cantaremos os parabéns. Também para você que está aniversariando, está em casa, certamente não pôde vir celebrar conosco esse dia todo especial. Aqui está uma amiga nossa, seu nome? Janeide. a Janeide está aniversariando, Maria Janeide está aniversariando neste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, de modo especial sobre a nossa aniversariante, Maria Janeide, sobre as famílias aqui reunidas, sobre as nossas crianças, sobre aqueles que se encontram nos presídios e hospitais. Desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantemos com alegria então os parabéns. Com imensa alegria, declaramos ao céu, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Queremos agradecer ao Padre Lázaro Muniz, pedir sua Eucaristia, vocês, irmãos e irmãs que estiveram conosco. Continue sintonizado na Rádio Excelsior da Bahia, Rádio Alvorada, irmãos internautas, continue conectado. Você, irmão, que veio celebrar meu adiante querido, que a sua Eucaristia lhe conforte e dê a força. Com o nosso canto, Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todo. Viva! Você participou na sua Rádio Excelsior da Santa Missa, ao vivo, diretamente da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, na Bahia. Tem muita informação nas suas manhãs, aqui na Rede Excelsior de Comunicação.